Daqui a pouquinho, começando a Agenda 90. Difusora 90. No 90. Puro som digital. Módulo informativo Difusora. Oferecimento Caipira Restaurante, agora com happy hour e porções caipiras. Dois pesquisadores ingleses descobriram, por acaso, resíduos da pele do homem pré-histórico. Os carbonatos de minerais descobertos indicam que os antigos bretões se pintavam de azul e verde, e possivelmente de vermelho. Caipira? Anta comidinha gostosa, sou! Fogão a lenha, panela de ferro, tutu com torresmo e feijão gordo, é no Caipira. Galinhada e carne seca no pilão, e a branquinha com caldinho de feijão. Doce de leite, de abóbora e paçoquinha. No Caipira tem ciranda para comer quando quiser. O Caipira, com a Luiz Jacinto, 216, São José dos Campos. O Caipira. Chegou a hora de você voltar a seus compromissos. Chegou a hora de você entrar em forma. Academia Silvia Falcão tem todas as técnicas de ginástica, dança, judô e mais. Cursos especiais para gestantes e idosos. Academia Silvia Falcão, muito bem estruturada com programa de trabalho individual realizado por profissionais especializados. Academia Silvia Falcão, sua extensão ao seu alcance. Avenida Tenente Neve Baracho, 201, fone 216402. 3 e 2. Difusora. A casa é uma grande cerveja. A casa é uma grande cerveja. A casa é uma grande cerveja. Ninguém pode negar. Chegou Kaiser em lata, a baixinha da Kaiser. A melhor companhia para altos papos, altas festas, até alta madrugada. Kaiser em lata, grande no sabor, grande na qualidade. A Kaiser é uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja. Ninguém pode negar. Quem garante que você está comprando e pagando o menor preço ou a menor prestação? Nas Casas Bahia você tem a certeza que está comprando à vista pelo menor preço, a prazo pelas menores prestações. A melhor imagem é garantida na linha Mitsubishi de vídeo, assim como o menor preço nas Casas Bahia. Videocassete Mitsubishi 99.900 ou 4 pagamentos iguais de 33.970. Casas Bahia. Chope à vontade. Refrigerante à vontade. Shows musicais com o Clube de Esquina e o Palhaço Dadá. É a primeira festa do Chope no Tênis Clube Taubaté. Você compra seu convite, toma chope de graça. Além de ganhar uma linda caneca de meio litro e saborear deliciosos pratos típicos. Primeira festa do Chope, dia 10, a partir do meio-dia no Tênis Clube Taubaté. Ingressos à venda na Doceira do Vale, estande do tênis no shopping e secretaria do clube. Primeira festa do Chope, pra você tomar até aguentar. Não perca! Começando. Agenda 90. Difusora. Difusora. E a partir de agora, até as 5 horas, você programa o seu fim de semana junto com a gente. A primeira dica é a seguinte: Gilberto, Salvador, Newton Mesquita e Takashi Fukushima são os artistas que participam da mostra da Galeria Arte Uso, no Via Maria Fashion, na Avenida 9 de Julho, 157, Vila Adiana. Agenda 90 no oferecimento de RP Vídeo. RP Vídeo, a revelação do momento, oferece os mais atuais lançamentos para você que gosta de ver o cinema em sua casa. A RP Vídeo também oferece o melhor acervo em fitas. É conhecida como a locadora de melhor qualidade por ser a pioneira e a mais completa videolocadora da Zona Leste. RT Vídeo, Avenida JK 4785, Jardim Paulista. Fone 225815. Confira a sua qualidade. RT Vídeo, a primeira e mais completa da Zona Leste. Você sintoniza ZYD831, Difusora FM 90,1 São José dos Campos. A única 100% MPB e a primeira 24 horas laser. A cor do som, alto astral. Um dia lindo pra viajar. Jimbo.